Olá, boa noite a você que acompanha o programa Visão Espírita, seja ao vivo, seja pela internet, pelo YouTube. Hoje é quarta-feira, dia 30 de dezembro, nosso último programa deste ano. O ano que vem a gente volta, não paramos, semana que vem nós estamos de novo. E vai ser um prazer. Essa noite nós vamos receber o Alex Bonafini, Rogério Azevedo. E nós preparamos um tema muito legal, que estamos vivendo tempos de crise, e toda crise dá uma abertura muito grande para mudança, e nós vamos explorar esse tema. Deixa eu trazer já para cá, boa noite, Alex Bonafini, tudo bem, Alex? Boa noite, Sérgio, meu querido amigo, boa noite aos internautas que nos acompanham, é com muita alegria que estamos aqui novamente. Legal, estamos já nós vamos começar a explorar esse tema maravilhoso. O meu boa noite também para o Rogério. Vem para cá, Rogério. Boa noite aí, Serginho, Alex, o pessoal aí que nos acompanha mais uma vez. Com bastante alegria, né? Finalizando o ano, fechando esse ciclo aí, que foi bastante difícil para muita gente, inclusive para nós, que tivemos que trabalhar de uma maneira diferente, né? Mas muito legal, por sinal. E mais uma vez aqui, muito agradecido de estar com vocês aí, os amigos, para um bate-papo bastante gostoso na noite de hoje. Isso, hoje nós vamos, eu já estava começando a falar que nós vamos explorar o tema sobre transformação, né? Toda crise, ela dá uma oportunidade enorme para a gente se transformar. Eu diria até que uma chance que a gente tem, né, de colocar tudo para trás e se reinventar, se quiser, ou começar de novo alguma coisa que ainda estava buscando. E eu preparei até para a gente começar, se vocês me permitem, eu vou ler um trecho, um texto do Khalil Gibran. Aliás, Alex, o Khalil Gibran, eu sei que você adora esse poeta, e foi você que me apresentou ele, viu? Ah, é? Eu já te disse isso, mas... Foi você que me apresentou o Khalil Gibran nas suas palestras, você sempre fazia uma referência ou outra, e eu sou hoje em dia apaixonado por ele também, igual você. Fiz aquisição dos livros dele e ando me deliciando com essa leitura, principalmente em épocas de pandemia, né? Tirar a leitura, o atraso da leitura. Eu separei um texto muito legal, que chama O Rio e o Oceano. E ele diz assim: disse que momentos antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Podemos apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio compreende que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Por um lado, é desaparecimento, e por outro lado, é renascimento. Lindo poema, né? Alex, seus comentários sobre esse poema, depois o Rogério também, fica à vontade. Bom, eu sou suspeito para falar do Gibran, que eu acho divina as obras dele, as poesias, principalmente o livro Profeta, que eu acho lindíssimo. E quando ele fala a respeito da transformação do rio em tornar-se oceano, muitas vezes nós temos medo da mudança, medo da transformação. E se a gente for verificar a Gênese, os tempos são chegados, é justamente 160 anos atrás, Kardec e os espíritos já previam que essa transformação iria acontecer, que a Terra deixaria de ser rio para se tornar oceano, não é? Na transformação de planeta, de expiações e provas para regeneração, a mudança, o salto é muito grande, né? Um salto outrora não visto. E para que a habitação modifique, o habitante também tem que se modificar, não é? Então é um desafio muito grande para a humanidade, para os espíritos, e o Kardec, ele faz um comentário muito interessante quando ele fala nesse texto, os tempos são chegados, ele dá espaço para Arago e Dr. Barry fazer comentário da transformação do planeta. Eu queria fazer só um adendo, porque o Kardec, ele fala a respeito dessa transformação necessária, mas eu queria fazer uma citação sobre o Dr. Barry, que é algo assim fantástico, que muitas pessoas não conhecem no meio espírita. Porque o Dr. Barry, ele foi do exército, um médico do exército, se eu não me engano, do exército inglês, na época da Guerra Napoleônica. E ele passou, ele curou muita gente e tal. Quando ele morreu e foram fazer a autópsia do corpo dele, descobriu que ele era mulher. Ele era uma mulher que se passou por homem para entrar na guerra, uma médica. E mesmo assim, sabendo de toda essa história, para você ver como o espiritismo ele é evoluído, ele não tem preconceito, o espiritismo ele é muito aquém do seu tempo, o Kardec pegou um espírito, mulher, um ser mulher, que se passou por homem uma vida inteira, e colocou como uma mensagem proeminente que está na revista espírita, e depois num texto tão importante como Os Tempos São Chegados, da Gênesis, para falar a respeito da transformação do orbe. Para a gente verificar que todos nós somos espíritos. Espíritos, independente de gênero, de classe, independente de opção religiosa, nós somos espíritos e que vamos ser protagonistas ou não na transformação da humanidade. E o que esses dois espíritos eles colocam muito profundamente, que o espiritismo vai dar a sua parcela na transformação do mundo para a harmonização do orbe. Então nós, como espíritas, nós temos esse facho de luz na mão para poder fazer essa transformação. Então eu acho que tem tudo a ver com essa poesia do Gibran Khalil Gibran, da transformação. Ter coragem para transformar e não querer voltar atrás. Muito bem. Rogério, comentário sobre esse tema? Sim, sabe o que eu estava pensando? É um poema que, evidentemente, ele está falando do rio, que é uma metáfora para fazer uma significação com nossas próprias vidas, porque cada um de nós necessita de olhar-se, né? Tentar se encontrar para se colocar como as personagens contidas no poema. E pegando esse gancho que o Alex falou, né, e dando até uma contribuição e uma sugestão para a leitura, que todos nós, evidentemente, necessitamos de expandir nossos horizontes, eu deixo como recomendação também o Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, que é psicografado por Divaldo Franco, né? E para aquele que, todo aquele que gostaria de entender um pouco onde se situa, quais são os tempos atuais que trazem todas essas dificuldades que nós estamos vivendo, para tentar, obviamente, observar que sua vida não é apenas de dificuldades por si só, mas sim talvez um convite à promoção, porque a promoção espiritual, porque todos nós estamos nessa batalha para nos tornarmos melhor, né? A mudança do mundo de provas e de expiações, que é esse que nós vivemos, de dificuldades, complicações, para um mundo um pouco melhor, conhecido como um mundo de regeneração, é justamente, como o Alex disse, a mudança do pessoal que mora aqui. Né? Na verdade, chegou um momento em que todos nós necessitamos de ser testados. Né? Chega de empurrar com a barriga. O problema é que a recuperação final é agora. Né? Felizmente para uns e infelizmente para outros. Mas cada um de nós necessita de empreender os seus esforços para se melhorar, para continuar por aqui. Né? Então, é muito bonito realmente o poema e bastante importante para que cada um de nós faça suas próprias reflexões. Exato. E eu escolhi esse trecho até para a gente até falar um pouquinho. Tudo que aconteceu esse ano trouxe medo. Né? E tanto o Alex como o Rogério comentaram. Nós somos o rio e o oceano é o todo, né? E quantas vezes a gente fica com medo de se atirar para as transformações que a vida nos possibilita, às vezes até nos força. Alex, eu tenho uma questão, já que eu separei algumas questões para a gente falar sobre esse tema. Uma questão que eu queria começar fazendo para você. As pessoas, elas estão com medo, impressionadas com a pandemia. Tem lá os profetas de fim de mundo que já começam a falar um monte de coisa. O Rogério lembrou muito bem da questão do livro, da transição planetária, e o Alex também menciona. A pandemia trouxe uma série de consequências, inclusive a provocação para que a gente voltasse para dentro de nós mesmos e buscasse essa reflexão. Mas eu queria explorar essa questão dos profetas de fim do mundo, Alex. O mundo está sendo castigado com essa pandemia? Sim. Castigado por nós mesmos, não por Deus, não é? Porque no mesmo texto da Os Tempos São Chegados, o espírito de Arago fala que uma nebulosa reage sobre outra nebulosa, um planeta sobre outro planeta, um ser sobre outro ser. Ora, nós sabemos que os fenômenos climáticos, que a natureza toda é comandada por espíritos, mas nós também sabemos que o planeta é um organismo vivo e que um reage sobre o outro. Agora, será que nós, agindo com tanto materialismo como nós estamos agindo ultimamente, a maioria de nós, pensando só em ganhar dinheiro, pensando só de forma egoísta em passar o outro para trás para conseguir os seus benefícios? Porque nós vemos pela rua, nós vemos no ambiente de trabalho, nós vemos no meio familiar, que o amor ele está um pouco distante. As pessoas estão preocupadas mais consigo mesmas. Então, o que nós podemos pensar? Podemos pensar que o mundo está reagindo à forma como nós estamos trabalhando o mundo. Porque nós sabemos que matéria é energia coagulada, energia congregada, né? Como Einstein ensinou. Né? Então, se tudo é energia, a energia que nós despendemos, boa ou má, vai influenciar nas moléculas de tudo que é material do nosso planeta e realizar transformações boas ou más. Então, quando algo de ruim acontece, é uma reação à nossa ação anteriormente. Óbvio que existe a lei de progresso, mas será que precisaria ter tanto sofrimento? Será que precisaria ter tanta dor? Será que os governantes que passaram décadas pensando em criar armas de guerra e esquecidos de criar medicamentos não foram tomados de sobressalto, porque agora as armas de guerra não servem para nada? Porque como que você vai matar um vírus com um fuzil ou com um canhão? Você não resolve isso. Mas nós tivemos antes do Covid-19, que ele é o 19º, quer dizer que teve outros. Nós tivemos H1N1, nós tivemos a gripe suína, a gripe aviária e tantas outras que foram chamando a atenção do homem, que era necessário trabalhar medicamentos e vacinas para uma modificação, para uma mutação da gripe espanhola do passado, mas ninguém se importou. Ah, não, amanhã a gente faz. E as armas de guerra sendo construídas. Então, se há um castigo acontecendo, é de nós mesmos. Então, agora, a parte financeira do planeta, eu vi que nos Estados Unidos a miséria é tão grande que só se iguala o que aconteceu na Grande Depressão. Aqui no Brasil, nós vemos as dificuldades financeiras que estão acontecendo, porque uma coisa é consequência da outra. Moralmente, eu ainda não vi modificação. Eu acho que a modificação moral que essa pandemia vai acarretar vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, porque ainda os homens estão trancafiados em casa com raiva, com ódio, né? Estão descontando na comida, estão descontando na briga, num monte de coisa. Eu acho que o homem, e quando ele tem a oportunidade de sair, ele sai, está saindo egoisticamente. Eu acho que ainda nós não vamos ver essa mudança moral tão já. Vai ser mais para frente que a gente vai ver essa transformação. Por enquanto, eu acho que ainda não. Mas é uma modificação, são coisas que fazem parte da lei do progresso, mas o homem poderia ajudar um pouquinho mais. Mas o homem está sendo castigado por ele mesmo, por agir de forma omissa todo esse tempo, alheio à lei de Deus, pensando mais na lei de Mamon. Rogério, vou trazer você para a pergunta aqui, ainda falando sobre pandemia. Por que você acha que tem acontecido tantos casos graves e ainda assim as pessoas parece que teimam em não acreditar no quão perigoso é essa situação e esse vírus? Agora, à luz do espiritismo e do cristianismo, Como é que a gente explica por que que algumas pessoas morrem e outras parece que não sentem nada? A gente vê relatos que a pessoa pegou o vírus e não está nem sentindo. À luz do espiritismo, por que que a gente tem essas distintas reações diante desse vírus? Olha, Sérgio, o primeiro ponto é que a gente precisa compreender que parte da nossa maquinaria que vive aqui, ou melhor, pela qual nós nos expressamos, porque todos somos espíritos, mas o nosso espírito ele se expressa por meio de uma máquina, que é, no caso, a nossa organização física, material, nosso corpo. Se nós olharmos hoje no espelho, eu sei qual é a minha expressão. Necessariamente eu sou esse cara que eu vejo no espelho para sempre? Não. Eu sou a personalidade Rogério nesta vida. Você é o Sérgio nesta vida. Alex é o Alex nessa vida. E todos nós temos uma programação de aprendizado, de trabalho, de colheita e de plantação, que são programadas justamente para que o nosso espírito se desenvolva. Pegando até o gancho do que o Alex disse. Nós todos vivemos uma lei de evolução. É óbvio que Deus nos dotou da possibilidade de poder escolher ficar parado, né? Mas o escolher ficar parado pode ser que a vida nos empurre. E a doença, como nós estamos falando agora com a Covid, ela, querendo ou não, está empurrando muita gente, né? Sejam nos mais diversos meios que tem na sua própria vida, seja no convívio familiar, seja no próprio trabalho, seja na sua humildade, ou como o Alex pegou aí, como objetivo primordial das criaturas, é apenas ganhar dinheiro. Mas a finalidade principal do homem não é essa. E é claro que agora, depois dessa pequena introdução, obviamente, todos somos constituídos de uma maquinaria que tem suas imperfeições e também tem as suas qualidades. Obviamente, todos nós temos um organismo que combate qualquer patógeno que entre nele, né? E no caso, um vírus como esse, ou seja o vírus que for, que infecte o nosso organismo, nós temos glóbulos brancos, nós temos células que combatem esse vírus por natureza. Mas poderíamos até falar, poxa vida, mas existem pessoas, parece que o negócio não sai muito bem. E é verdade. Mas é claro que essa maquinaria dessa pessoa tem as suas funções que nós não saberíamos dizer o porquê não combate muito bem. Mas nós sabemos que não combate, porque a pessoa se infecta, às vezes entra em algum coma e num dado momento ela morre. E pode morrer sendo jovem, pode ser uma pessoa com uma certa idade, pode ser um adulto, sendo saudável nas suas funções orgânicas ou até dotado daquelas comorbidades que a ciência diz. Mas sabe que independente de tudo isso que nós estamos falando aqui, o que as pessoas acreditam ou não, independe. Não depende não é uma questão de crença. A ciência não é uma questão de crença. Exemplo prático. Lei da gravidade. Ela existe, eu acreditando ou não. A doença existe, eu acreditando ou não. E sofrer as consequências, tanto da lei da gravidade, quanto de uma doença como essa, é questão de estar vivo, de estar aqui nesse planeta. E, obviamente, nós estávamos falando por que será que algumas pessoas morrem? Porque chegou o momento dela partir. Pode ser que o momento que ela parta tenha um contributo dela. Exemplo prático. Olha, eu não acredito nessa doença, eu saio sem máscara, eu vou para a balada, eu vou naqueles encontros lotados de pessoas. Pego essa doença daí, de repente, a minha maquinaria não responde com a defesa que eu imaginei que ela responderia, ou que eu não acreditaria que existe esse vírus, e eu pego e morro e vou embora. Mas pode ser também que eu tome meus cuidados, que eu seja uma pessoa muito bem prevenida, mas eu que me infecte também. E chegou minha hora. E quando chegou a hora, cara, não tem o que ver. Chegou a hora de partir. E, sinceramente, com toda honestidade com vocês dois, deve ser muito legal voltar para casa, viu? Porque ficar aqui no mundo com é dor, é problema, é coisa para fazer, para muita gente que tem aquela compreensão do significado do que cada um de nós veio fazer aqui e tentar minimamente fazer a sua parte, deve ser muito gostoso voltar. Mas A última etapa são aquelas pessoas que se infectam e, de repente, criam anticorpos ou que não se infectam e vão para vacinação e, ao mesmo tempo, estimulam o seu próprio corpo e criam anticorpos para combater esse vírus. E continua a sua jornada. Então, o que eu, resumindo em síntese tudo isso que a gente está conversando, morrer faz parte da nossa vida. Independente da forma como cada um de nós irá morrer, existe uma data na qual todos nós estamos pré-programados a voltar. É claro que essa data pode ser antecipada pelos nossos erros durante a nossa vida, pelos nossos exageros, pelas nossas viciações, muitas das vezes. Só que também essa data pode ser alterada e postergada dependendo da quantidade de bem que cada um de nós pode proporcionar para o seu entorno. Então, Serginho, a questão é bastante complexa, mas em síntese, poderíamos pensar mais ou menos dessa maneira. Legal. Não, muito bem explorado. Eu até vou pegar um gancho, fazer uma questão pro Alex. Nós estamos falando de transição, né? Tá claro que os profetas de fim do mundo, eles erraram um monte de vezes e continuam errando aí, né, Alex? Estamos falando de uma transição. Num momento de transição, eu mencionei agora há pouco que nós devemos aproveitar, né? Toda crise ela traz uma possibilidade, ela traz oportunidades para a gente se reinventar e até desculpas para a gente se reinventar, né? Ela dá uma argumentação para a gente se reinventar. O que que a gente pode fazer? Qual que é o seu conselho? Explora um pouco isso para que a gente possa se aproveitar desse momento que o planeta tá vivendo. Nós, eu vou dizer assim, nós espíritas cristãos, e mesmo os que não são, mas os que têm uma fé, que têm uma certa lucidez, porque a questão de acreditar ou não acreditar é uma questão de lucidez. Existe um problema, existe uma pandemia, nós temos que tomar cuidado, mas nós temos que ter a lucidez, que quanto mais medo eu tenho, como o próprio Kardec asseverou em Revista Espírita, não me lembro de que ano, mais eu atraio as doenças, mais eu atraio o sofrimento. Quanto mais eu tenho coragem de viver, mais isento eu me torno. E isso, automaticamente, eu faço com que o meu organismo reaja de tal forma que muitas vezes eu me torno imune a certas doenças e a certos problemas. Então, a questão é ter coragem de viver e entender que se nós somos chamados a reencarnar no planeta Terra, nesse momento de confusão, de pandemia e dificuldade, é porque Deus confiava que nós poderíamos dar o nosso contributo e o nosso testemunho para a modificação do orbe. Nós não estamos aqui à toa. Nós podemos e devemos dar o nosso testemunho, o nosso contributo e o nosso trabalho. Vou dar um exemplo. No meu serviço, trabalham diariamente cerca de 50, 60 pessoas por dia. E nós não podemos parar, não nos afastamos, porque trabalhamos na segurança pública. Sabe quantas pessoas, nesse período inteiro da pandemia, ficaram doentes, acabaram ficando doentes pelo Covid? Uma. Apenas uma. Não que nós estávamos lá passeando, brincando, curtindo, nós estávamos trabalhando, não é? Então, isso demonstra que, dependendo do seu objetivo, dependendo dos seus idealismos, você tendo coragem de viver, que certas coisas são necessárias, você não pode abrir mão. Você vai, segue adiante, dá o seu testemunho e faz com que as pessoas entendam os cuidados necessários, mas que nós precisamos continuar a viver. Eu conheço pessoas que deixaram de viver, ficaram enclausurados, nem pela internet, nem pessoalmente, não fazem mais nada. Gente, vamos continuar a viver, vamos dar nosso testemunho. O Rogério colocou muito bem: quem morrer de Covid agora é porque estava no seu mapa kármico que ele ia morrer de Covid. Se ele não abusou, se ele não procurou a doença através do ato de omissão, né, ou de falta de lucidez, é porque estava marcado que ele ia desencarnar através do Covid, mas que desencarnemos trabalhando, que desencarnemos sabendo que o nosso contato com o nosso próximo foi necessário por causa da socialização, por causa das necessidades do mundo. Então, tudo isso nos convida a valorizar mais a existência e olhar mais os passos que nós damos para a gente dar passos melhores. Porque nós podemos retroagir, como a história do rio e do oceano, nós podemos tentar retroagir, mas nós não conseguimos, porque nós só vamos para frente. Nós estacionamos, o que é péssimo, o que é terrível para o espírito, mas nós, muitas pessoas buscam voltar, é o saudosismo. Não, é daqui para frente. É daqui para frente. Ah, é o novo, como que é que fala? É o novo normal. Novo normal. Ah, o novo normal não, né? Vamos dizer que é um curativo isso, não é um novo normal. É um curativo, que logo vai cicatrizar, a gente tira o curativo e aí a gente volta ao normal. Se a gente considerar, ah, é um novo normal, quer dizer que a gente está esperando que isso vai ser pro resto da vida. Quando veio a gripe espanhola lá, no século passado, que morreram lá 55 milhões de pessoas, o novo normal era o que aconteceu naquela época. Depois as pessoas voltaram a ter uma vida normal. Descobriu-se vacinas, tratamentos, o corpo desenvolveu um certo sistema imunológico para se defender desse problema, e a pessoa seguiu adiante. Não era o primeiro, nem vai ser a única, última pandemia. Só nós não teremos pandemia quando de fato estivermos no plano de regeneração. Porque daí, na aurora da modificação, como está o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não vamos ter mais seres para expiar as suas dores. Vão ser os seres que vão passar por provação. As dores muito profundas são expiações. E a expiação denota um ser que teve uma dívida muito antiga do passado. Para o planeta de regeneração, esses seres não vão ter mais espaço, porque eles vão estar se regenerando. Eles já passaram pela expiação, e no plano de regeneração eles vão passar por provações. E a provação não é tão terrível como a expiação. Então, por exemplo, essas epidemias, essas pandemias, essas doenças incuráveis não existirão mais no mundo. É porque nós não estamos ainda no mundo de regeneração. Nós estamos a caminho de. Então é necessário fazer esse entendimento, que nós estamos numa etapa de testemunho, de dificuldade, de dor, mas que, como Jesus asseverou, aquele que perseverar até o fim será salvo. É um bom aspecto, e até, Alex, você estava me falando, me ocorreu uma coisa aqui. Muitas pessoas já estavam habituadas ao isolamento antes dessa pandemia chegar. Existem pessoas que já se sentiam solitárias ou que eventualmente tinham muito medo de se relacionar com outras pessoas, seja por traumas, seja por problemas de relacionamento, de experiências ruins que tiveram. E você mencionou mais de uma vez a questão da coragem de viver, né? E eu acredito que todos nós, toda a população agora, pôde viver um pouco do que é o drama do isolamento para quem tinha esse medo de viver. Tem muitas pessoas que têm medo da vida. E eu queria colocar uma questão agora, Rogério, que é a seguinte. A gente está vendo, quando a gente conversa, que algumas pessoas estão chegando no seu limite. O que a gente pode dizer? O que o Espiritismo Consolador pode dizer para essas pessoas num momento como esse? Alex, pode ir pensando aí, porque eu acho que você pode responder essa pergunta também, tá? Olha, ô Sérgio, tem uma coisa, né, que a gente só para pensar quando a gente experiencia. Nenhum de nós sabe seu limite. Nenhum de nós sabe até onde cada um de nós pode aguentar. A não ser no momento que a gente começa a passar pela situação. Seja ela uma situação difícil, complicada, né, dolorosa, a gente não sabe até onde vai. E mesmo as pessoas que às vezes estão dentro de casa, e veja, tem muita gente que está dentro de casa, geladeira abarrotada, tá tudo tranquilo, só não aguenta ficar com a figura do lado que mora na mesma casa. E essa é a maior dificuldade da pessoa. Veja, é engraçado, mas é verdade. E ela fala: não aguento, estou no meu limite, não aguento mais ficar aqui com essa pessoa. E às vezes você está com a pessoa décadas. E olha que coisa complicada. Então, assim, o que o Espiritismo, eu diria até, eu não configuraria como o consolador nesse caso, mas eu configuraria como o iluminador. Porque cada um de nós, quando entra num pepino desse daí para viver, numa complicação, às vezes, de você ter que se encontrar consigo mesmo, verificar as dificuldades que a gente tem, que nós somos umas pessoas impacientes, somos pessoas complicadas, a gente coloca o valor no imediato. Cada um de nós aqui sabe o bicho que é, olhando no espelho e se perguntando de verdade. E não tem oração que cure isso, porque a questão não é apenas oração. A questão é um movimento de amorosidade que cada um de nós tem que depositar no exercício de viver. Né? E aí observar, tudo bem, você se encontrou depois de 30 anos dentro de casa, preso, geladeira abarrotada, mas com aquele figura lá que um dia você falou aceito. Ok. Pensa, se pergunta o que eu posso fazer? Chama esse figura para conversar e às vezes chegou a hora de vocês dois conversarem, se entenderem e os dois se darem a mão para começar a caminhar. Às vezes é difícil porque a pessoa que está junto às vezes não quer dar a mão. Ela quer ficar na posição dela, às vezes de desmando, às vezes de egoísmo, uma pessoa complicada, e o outro com toda boa vontade querendo caminhar, né? E os escritórios de psicologia, ou esse pessoal que faz tratamento dessas pessoas, que todos temos problemas, sabemos de inúmeras histórias e dificuldades que todos vivem, né? O espiritismo entra nessa situação, Sérgio, ao meu ver, como um guia para aquele que quer se orientar, é uma bússola. Por mais que você fale, poxa vida, estou aqui, está difícil, estou no meio do deserto, para onde é que eu vou? E o espiritismo dá um norte. Só que não significa que o espiritismo leva você lá de esteira elétrica, né? Ele falou, ó, é para lá. E aí nós lembramos daquilo que Jesus disse: se você tem consciência do que você está pensando, do que você está fazendo. Se faz sentido tudo aquilo que eu vivi, pega a tua cruz e me siga. Agora, Jesus não falou, viu? Fale que eu sou seu salvador, que eu te salvo aqui, sua cruz vem levitando. Não é, né? Só que a nossa cruz, veja como é interessante, porque essa época em que todos nós estamos vivendo é uma questão é um karma coletivo. É uma dificuldade que todos nós, como sociedade, temos de passar. Alguns com mais dificuldades, outros com menos. E uns até estão se dando bem. Vamos pensar. Aqueles que estão vendendo seringa, estão vendendo respirador, estão vendendo máscara, EPI, tem gente que está fazendo a vida. E isso entrando apenas em um ponto, o ponto de vista material. Enquanto quase a totalidade da sociedade ou do mundo está entrando na dificuldade. Então, nós devemos ser bastante racionais, a ponto de reconhecer que todos vivemos como um organismo, que necessita de olhar para o seu irmão, que está do seu lado, que às vezes está com maiores dificuldades que você. Então, resumindo, Sérgio, e Alex, nós necessitamos de fazer aquela viagem que nós não gostamos de fazer. É do autoencontro. É a verificação do que cada um de nós tem dentro de si. Reconhecer seus atos falhos, suas dificuldades, para observar para onde que nós temos que caminhar, cada um de nós. Legal. Você observou muito bem que o ser humano ele tem um limite que é móvel. E ele sempre se leva na beirada, no limiar do limite dele, e aí ele percebe que ele consegue um pouco mais. Assim, é aí que ele consegue se transformar, se Sim. reinventar. Alex, seus comentários sobre essa questão também. Ah, eu concordo bastante com o Rogério em tudo que ele disse, porque essa questão de limite, não precisa da pandemia para a gente chegar no limite. Ah, o nosso limite são por etapas, né? Muitas vezes chega no limite, do seu serviço, daí você vence aquele limite, se ultrapassa na sua casa. Em realidade, nós somos uma geração mimimi, muitos de nós. Nós que somos da geração X ainda não temos tanto mimimi, mas o pessoal da geração Y, eles passam por muita dificuldade por não aceitarem justamente essas dores que são inevitáveis na vida. As dores são inevitáveis na vida. Se nós formos verificar bem, se não fosse a pandemia, nós estaríamos fazendo as coisas de uma forma que acarretaria sofrimento para aquele que ainda não aprendeu a viver. Um sofrimento diferente. Diferente, mas teria o sofrimento. Aquele que aprendeu a viver, independente ou não da pandemia, ele vai viver mesmo em isolamento, mesmo com dificuldades, mesmo no distanciamento, ele vai viver bem. Eu me lembro de uma história, o Rogério estava falando aí a respeito da pessoa que não consegue conviver com outra, geladeira está abarrotada, está tudo bem, mas não consegue conviver com outra, que eu acho que é um absurdo isso. É um absurdo. Porque, veja, toda vez que Jesus se remetia ao reino dos céus, ele fazia uma alegoria com uma festa, geralmente de casamento. Para dizer tão feliz que é uma festa de casamento. Eu acho o casamento uma das coisas mais lindas que tem na face da Terra. Eu amo a minha vida, minha esposa, eu a amo, nós vivemos felizes, temos dificuldade, quem não tem? Mas eu amo a minha vida e amo estar aqui na minha casa. Minha casa é o meu porto seguro. Mas tem pessoas que, meu Deus, só virou um inferno ficar em casa, né? Tanto que tem aquelas piadinhas no Facebook, a cama com uma cela, assim, com uma grade dividindo a cama. E você vê que o pessoal virou um desespero terrível. E vamos levar para a vida, no sério mesmo, as ocorrências de violência doméstica e feminicídio aumentaram em 50% no período da pandemia. É um número muito grande. Muito grande. Tá, eu só não falo que dobrou para não exagerar, mas aumentou muito violência doméstica e feminicídio. Vocês prestem atenção. Como aumentou? Aumentou muito. Mas eu conheço uma história que disse que um casal fez 60 anos de casamento. 60 anos de casamento. Aí eles decidiram que eles iam comprar o terreno da sua última morada, que é o terreno do cemitério, né? Que o pessoal vive deixando para depois, aí morre, os familiares têm que sair correndo, comprar terreno, caixão, e os agiotas dos cemitérios ganham a vida, porque um terreno de 5 mil vai vender por 20, você está no desespero, você precisa do terreno. Então é um período difícil, por isso oriento, compre o último terreno da sua vida, da sua existência física, comprem. Ou se vai cremar, deixa tudo preparadinho. Mas não deixe para os parentes resolverem, porque depois é tudo mais difícil. E eles foram comprar o último terreno da sua morada nessa vida, nessa existência. E eles decidiram que eles iam comprar um terreninho, um do lado do outro. Ele ficaria na direita e ela ficaria na esquerda. Ela falou, nossa, Benzinho, mas você sempre preferiu dormir na esquerda e eu na direita? Ela falou, sim, eu sei. Ele falou, sim, eu sempre dormi na esquerda e você na direita. Mas eu sempre quis dormir do outro lado. Só não falei para você. Ou seja, eles viveram 60 anos dormindo do lado que não gostava, porque ele não teve a capacidade de falar para a outra que ele não gostava daquele lado da cama. Poxa, será que é tão difícil o diálogo? Você ter esse diálogo de saber as dificuldades que estão havendo? Quantas pessoas que separam. Por quê? Porque não foram capazes de falar para o outro que não estão contentes com uma situação. Então, ao invés de você consertar, você cancela. É mais fácil. Hoje, assim, a gente não conserta equipamento nenhum. A gente joga fora e compra novo. E a gente acha que o relacionamento é a mesma coisa. Então, é óbvio que a gente chega no limite, porque a gente está sendo muito frágil, nossos filhos estão sendo criados, como o Samitiba fala, com um parafuso de gelatina, qualquer pressão arrebenta. Estão tudo acostumados com o bom e do melhor. Os pais dizendo, meus filhos não passaram pelo que eu passei, mas foi justamente o que eu passei que me tornou forte. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, foi uma alegria, foi uma festa. Com meu dinheiro eu comprava roupa, eu passeava, eu era feliz, eu me tornei maduro. Quando eu abri minha conta no banco, peguei meu primeiro talão de cheque com 14 anos. Ah, que vitória! Hoje não pode nem trabalhar com 14 anos, que é um absurdo. Com 15 você é aprendiz. Imagina, quando eu peguei meu primeiro talão de cheque, gente. Ah, que alegria que foi. E nós tiramos isso dos nossos jovens. Nós tiramos isso das nossas crianças. Aí você vai perguntar, por que chegou no limite? Porque a gente é muito fraco. Porque a gente é muito pusilânime. Porque tudo causa mal-estar pra gente. Usando a gíria do momento, é Nutella, viu, Alex? Ah, que geração Nutella. Não, que o pessoal fala, não. Puxa, a vida é tão linda, não é? A vida é tão linda. Se a gente for pensar, o meu pai falava que quando ele era novo, lá em Londrina, no Paraná, A dificuldade era imensa. Não tinha esse negócio de comer carne todo dia, não, gente. Você queria comer carne, era domingo, tinha que pegar um frango, matar ele para comer. Durante a semana ele comia serraia, que é uma erva, né? Como se fosse uma alface, uma rúcula, e polenta. Comia isso durante a semana, refrigerante e cerveja, só em festa de aniversário, casamento. Senão você não tinha. Não tinha esse benefício. E se comprasse um refrigerante, eu lembro. Hoje nós temos refrigerante de 3 litros, né? Quando eu era criança, tinha refrigerante de 1 litro. Vocês lembram disso? É, tubaína, gengibirra. Aliás, eu estou falando errado. Era 600 ml como uma garrafa de cerveja. Aí tubaína, tinha que dar para todo mundo. É. Tinha que dar para todo mundo, não tinha? Aquela garrafa para um dia e para o outro. Hoje nós temos 3 litros, nós estamos infelizes. Então, o mundo ficou pior? Não, ele ficou muito melhor. Mas nós perdemos a nossa resistência física e moral. Esse é o problema. Vou lembrar a quem está nos vendo aqui que as perguntas ao vivo nós damos preferência. Então, pode perguntar, entra e interage com a gente aqui. Eu tenho um poeminha para ler, um trecho, uma frase do Khalil Gibran. E eu vou ler e eu quero que vocês comentem um pouco sobre elas também, que tem tudo a ver com aquilo que o Rogério começou falando aí. A inconstância e o amor são incompatíveis. Quando o amor vos fizer sinal, segui-o, ainda que os seus caminhos sejam duros e escarpados. E quando suas asas vos envolverem, entregai-vos, ainda que a espada escondida na sua plumagem vos possa ferir. Alex, seus comentários. Eu separei Khalil, porque eu sei que você adora, do Khalil Gibran, e eu sou fã, tanto do Khalil quanto de você, e eu falei, eu vou provocar o Alex com o Khalil aí. Não, eu sou fã de vocês, imagina. Eu vou dizer uma coisa, que quando você mandou essa poesia, eu me lembrei de uma outra poesia, de um outro poeta maravilhoso, que é o Krishna, que eu acho que tem tudo a ver. Fazei como o sândalo, que perfuma o machado, que o fere e mata. Eu acho que tem tudo a ver, porque a inconstância e o amor, de fato, eles não são compatíveis. Não são compatíveis, porque a vida nossa, nós temos que ter uma constância. Isso não quer dizer que você ter uma constância é oposto à evolução. Não é que você não vai se modificar, mas você tem que ter uma constante. Não ir, voltar. Ir, melhorar, piorar. Crescer, diminuir. Você tem que ter uma constância para o amor. Ah, hoje eu amo, amanhã eu odeio. Ah, hoje eu amo mais ou menos. É justamente a inconstância que faz os relacionamentos não funcionarem. E a gente tem que entender que para amar, a gente precisa ter reservado no nosso íntimo uma resistência com uma dose de sofrimento. É necessário você se reservar o direito de sofrer e de chorar para amar. Porque a partir do momento que você começa a amar e ser amado, começam a acontecer revoluções ao seu redor. E nem todos aceitam. Eu aprendi a amar mais e melhor quando eu conheci o Espiritismo. E eu tenho certeza que tanto o Rogério como o Sérgio escutaram de amigos. Nossa, como você ficou chato, não? Nossa, que você ficou careta. Nossa, eu não gosto do que você fala. E quantos se afastaram? Quantos afastamentos causaram? Mas também quanta coisa boa acarretou para a nossa vida. Porque nós aprendemos a manter uma constância na vida. E quando o Gibran fala que mesmo que a plumagem do amor, você encontre uma espada por debaixo que venha te ferir, te machucar, quanto disso que a gente não encontra? Não existe no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem que dentro do cesto sempre vai ter uma serpente? Para a gente tomar cuidado para mexer no cesto de flor, que vai aparecer uma serpente? Porque a gente tem que ter cuidado, porque a natureza de cada um é de cada um. Disse que um sábio viu um escorpião se afogando, ele foi salvar, o escorpião picou ele. Aí ele foi tentar salvar de novo, o escorpião picou ele de novo. Um outro veio e falou, mas você é tolo, ele vai te machucar, não faça isso. Ele falou, não. Aí ele pegou uma folha, colocou embaixo do escorpião, tirou ele da água, o escorpião foi embora. Aí ele virou para o homem e falou: se a natureza do escorpião é picar, a minha é amar. Então eu vou amar. Então é a natureza de cada um. É difícil? Nossa, os impactos são enormes. Eu vi um médico espírita, o Décio Yandoli, que eu adoro as palestras dele, adoro os livros dele. Acho ele um conhecimento assim bacana da sociedade médico-espírita, né? Ele dizer o seguinte a respeito de tudo isso daí. Porque nós temos visto o suicídio de crianças. Como no livro, no, na Gênesis, os tempos são chegados, o Kardec falava que nós veríamos suicídio de crianças. Mas há 30 anos a gente não via isso, nós estamos vendo. Crianças mesmo, 9, 10, 11, 12 anos, se suicidando. Para o Décio Yandoli, não viu em livro espírita nenhum, é um pensamento dele, que eu acho que tem algo a ver. Ele diz o seguinte: nós sabemos que as crianças que estão reencarnando são espíritos vindo de um mundo superior para a transformação do orbe. E nós sabemos que nem todos eles são espíritos evoluídos, são espíritos evoluídos, mas com pendências, com dificuldades ainda. Agora você imagina, você vem de um globo superior para a Terra, onde tem tanto egoísmo, tanta dor, tanto sofrimento, acho que chega uma hora que esse espírito fala: ah, eu não aguento mais. Aí ele chega no limite e se mata. Porque aqui ainda a efervescência do mal é muito grande. Então, para quem quer amar, para a gente que quer fazer o bem, que quer amar, o sofrimento é inenarrável. Inenarrável de você ver o egoísmo do seu lado. Então, eu acho que o poema do Gibran, ali o Gibran, e a passagem de Krishna, eu acho que elas demonstram muito bem que você é o sândalo, você vai sofrer a machadada do vilão, mas o machado dele tem que levar um pouco do seu perfume, não só o seu ódio. Rogério, quer comentar alguma coisa desse texto também? Fica à vontade. Não, sim, eu até acho muito bacana, tal, poesia, tal, mas como aplicabilidade de vida, eu sou mais pragmático, né? Eu sou um cara mais prático. E eu diria até, se fosse até poder traduzir como eu interpreto essa passagem, não tem almoço grátis, né? E todos nós, se nós quisermos alguma coisa para nós, porque veja, sempre a promoção nossa depende do contributo do nosso esforço, da nossa vontade. Pode ficar orando para Deus, pode pedir para os espíritos, pede para o santo, pede para quem quiser, para resolver seus problemas. Se você não sair da cama, levantar cedo, se esforçar e fazer o que você deveria de fazer no contexto de vida que você está levando, cara, esquece. Então, nós necessitamos de observar que nós somos partícipes desse trabalho todo. É claro que se a gente... Vamos pensar assim, se nós já adquirimos um certo grau de consciência, em que a gente já não pratica tanto mal, nós já estamos só pensando mal. A gente olha o fulano de tal, que ele pisa no seu pé, você deseja mal para ele, bastante fraternal, mas só deseja. Mas já saímos daquela faixa daquele homem da caverna, que leva um pisão no pé e você pega e dá uma machadada no fulano do lado. Né? A gente já deixou de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, nós carregamos ainda complicações dentro da nossa própria alma com uma falta de paciência. E como que nós treinamos a nossa paciência? Como nós desenvolvemos? Lembrem-se de Chico Xavier. O que tirava a paciência de um cara como aquele? Ele é a representação do ser encarnado que eu observo que mais amoroso foi na vida. E isso assim, observo porque vejo, vi YouTube, que graças a Deus, né, a nossa evolução possibilitou. Nós temos acesso a imagens e contextos que para nós antes seria inimaginável. Né? E quem conviveu com ele também é testemunha ocular de que ele representava uma pessoa fenomenal. E se ele se aproxima muito da amorosidade, do que queria dizer a amorosidade de Cristo, e vejam, a gente não sabe nem qual era o amor de Cristo, a gente não tem nem noção da amorosidade de Cristo. Porque o Alex estava comentando aí, imagine, tudo bem, a gente está querendo fazer o bem e vem nesse mundaréu de gente atrapalhada, e às vezes nós também estamos bem atrapalhadinhos, como é que a gente vive? E Cristo, agora voltemos à nossa fita do tempo, 2000 anos atrás, chegar com aquele pessoal lá, angariar 12 dos melhorzinhos, né, para poder ajudar na empreitada, E ainda assim tem que conviver com aquele pessoal lá em que a lei de talião imperava, né? Olho por olho, dente por dente. E a gente está querendo esse olho por olho, dente por dente ainda hoje. Então, para ver como nós somos, né? O Alex trouxe até esse negócio de feminicídio e as agressões dentro de casa. É claro, a gente ainda não entrou numa faixa mínima de civilidade. Como é que a gente vai fazer? Então, apenas como um comentário bastante rápido, né, e prático, todo esforço que nós fizermos para nos promover será contributo para o nosso próprio espírito. A gente começou pequenininho, não sabia andar, não sabia falar, não sabia escrever, e todas essas superações trouxeram o seu contributo de esforço. E hoje a gente está tendo que lidar com uma coisa que a gente nem sabe como vai vencer: tornar-se melhor. Todos nós podemos observar-nos. Cada um na sua aí, olhando no espelho e falando: olha, quando é que eu me tornei uma pessoa melhor? Eu mesmo, depoimento próprio. Eu não sei dizer quando houve mudança de alguma característica que era das inúmeras, pelo menos uma, que eu tenha vencido. Eu não sei nem quando mudou. De tanto que é o esforço, de tanto que aquele que se propõe ser espírita e tenta trilhar o caminho mais ou menos correto. Você não sabe direito quando foi o dia da mudança. Tamanha a quantidade de esforço que cada um de nós tem que empreender para mudar uma característica ruim, um mau hábito. E às vezes nós estamos lidando com esse mau hábito agora. Algo que a gente sente dentro de nós, que a gente não sabe de onde vem. E até a gente fala no começo, né, antes de mudar, a gente vai para a negação, que eu não sou assim, e depois começa a falar, mas eu sou assim mesmo, então é difícil, ou o pior espírita, né? Deixa para a próxima encarnação. A gente encontra de monte, né? Esse pessoal assim. É o mais errado informação que tem, né? Na próxima encarnação, eu gostei desse negócio de encarnação, né? E a gente não sabe em que contexto que a gente vai voltar para cá, né? Às vezes volta num perrengue bem mais danado e não dá para mudar. Então, o bom é aproveitar agora. Se voltar, né, Rogério? Se voltar, então, o negócio é a gente atingir aquele patamar mínimo, aquele cinco, né? Cada um de nós tem que tirar um cinquinho ali para poder continuar aqui nesse orbe, né? Caso contrário, desejo boa sorte para nós aí, né? Dependendo de onde a gente vá. É verdade. A conversa está tão gostosa, cara. Se eu estou olhando aqui, já está quase acabando o tempo nosso. Mas eu quero levar agora a conversa para falar o coração dos espíritas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, porque esse programa vai ficar gravado ali no YouTube, e você que nos ouve, compartilha e pede para o pessoal assistir também. Para vocês dois, a questão é a seguinte: como que nós espíritas, e deixa eu só fazer uma introdução aqui, a gente até estava falando um pouquinho de bastidores, eu vou colocar um spoiler aqui, vai ser difícil, eu acho que a retomada, né, para as casas espíritas, porque tem muita gente que está se habituando a não trabalhar, apesar de a tecnologia ter possibilitado alguns de nós fazer programas, palestras e tudo mais, mas tem uma enormidade de espíritas que estão, muitos até angustiados, que não estão conseguindo trabalhar no voluntariado. O que que o médium pode fazer, Alex e Rogério, para contribuir nesse processo de transformação, de retomada da vida, né? Posso falar? Fala primeiro, Alex, depois Fica à o vontade. Rogério comenta também. Olha, eu acho que nós deveríamos colocar os pés no chão e fazer da vida como era antes da pandemia. Eu acho que a gente não deve fazer diferença, o trabalhador espírita. Ele deve entender que, como espírita, em primeiro lugar, ele não deve temer a morte. Eu achei um barato quando o Rogério falou: voltar deve ser maravilhoso. Poxa vida, deve ser, a gente volta toda noite, não é? A gente não vai para o mundo espiritual, visita colônias, quantas visitas, quantas lembranças que eu trago que são maravilhosas. Voltar deve ser um barato, deve ser maravilhoso. Então, o espírita consciente que entendeu, em primeiro lugar, não deve temer a morte. Ele pode morrer durante a pandemia, terminou a pandemia e falou, ah, tá tudo jóia, pum, atropela um carro, ele morre. Venceu a pandemia, não venceu o acidente de trânsito. Por quê? Não deve vencer a morte. Se a morte vier, é porque ela vai vir, porque é inevitável. E outra coisa, ele não deve temer fazer o bem. Esse negócio de ficar em casa, não tem o que fazer, tem muito o que fazer, gente. Muito trabalho a ser realizado. Nós podemos realizar, porque agora as pessoas estão sofrendo mais ainda. Existem pessoas que estão desesperadas em suas casas, com desesperança, com sofrimento. Elas estão sofrendo profundamente, porque elas estão com medo de tudo. E nós, espíritas, temos que dar o nosso testemunho. Trabalhar da mesma forma que a gente trabalhava antes da pandemia. Voltaram palestras presenciais. Eu sei que o Rogério está fazendo, que o Sérgio está fazendo. Eu estou fazendo. Ah, eu vou fazer mesmo. Eu sinto falta do corpo a corpo. Não pode ser tão corpo a corpo como antigamente. Mas o fato de estar próximo do irmão na casa espírita, de sentir o calor humano, de fazer uma palestra para aquela pessoa e ter a reação dela positiva ou negativa. Puxa, isso é maravilhoso. A primeira palestra que eu fiz presencial foi assim, tinha 20 pessoas, nossa, podia ter 5. Foi ótimo pisar na casa espírita, ter o contato com as pessoas. Ah, mas você não tem medo de adoecer? Tenho nada. Eu posso adoecer na minha casa. Não disse que a Anissete Bruno ficou um ano, ficou desde o começo da pandemia, trancada dentro de casa. Um parente foi visitar, adoeceu, morreu. Então, sabe, gente, é um medo de viver, a gente tem que ter coragem. Trabalhadores, trabalhem, vamos trabalhar. A seara é longa, muito longa. Nós temos muito o que fazer. E outra coisa, o médium não para. Você pode não ir na casa espírita, você pode não participar do trabalho, mas a sua mediunidade, a sua antena continua a funcionar. E o que você está fazendo da sua antena? Como você está lidando com a sua mediunidade? Como você está ajudando o próximo mais próximo de você? Qual a sua tarefa e o seu trabalho no seu lar e nas imediações? Nós continuamos espíritas, nós devemos continuar trabalhando, como se não tivesse pandemia nenhuma. Lógico, os cuidados necessários, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. É, teve até um comentário aqui, Alex. Eu já vou passar a palavra ao Rogério. A Regina Arruda comenta que de todos que ela acha que estão sofrendo na pandemia são os internos do asilo. De asilos, hospitais, creches, porque realmente tinha muito voluntário e provavelmente esses voluntários acabaram não indo mais, né? E eu não sei como é que está essa situação, mas existia mesmo, principalmente no fim do ano. Realmente, Regina, é isso aí. Rogério, seus comentários sobre... Sabe o que eu estava pensando? O espírita, aquele que procura fazer o bem, é a pessoa que escolheu fazer o bem dentro da casa espírita, o trabalhador espírita. Porém, sendo espírita ou não, todos nós somos cidadãos. Nós necessitamos de fazer o bem para o mundo, no nosso entorno, no nosso trabalho, ao lado das pessoas que vivem conosco ou as pessoas que nos cercam, seja em tempo de pandemia ou não. Então, uma imagem que para mim fica bastante marcada é a imagem da enxada. Enxada enferrujada é problemática, cara. Porque não tá trabalhando. E todos nós enferrujamos se a gente para. Independente de onde cada um de nós esteja atuando. Se é médium, se não é médium, estude. Dedique-se também para se autoaperfeiçoar, para poder servir melhor depois. Porque quantos de nós dedica-se verdadeiramente ao estudo para aprender? Para se estudar, para compreender o significado da mediunidade, para aprender um pouco mais desse dom que cada um de nós tem, uns em menor grau, outros em maior. E me vem uma conversa na minha vida que muito me marcou, foi de uma pessoa que eu gosto muito, que é um colega meu. Das pessoas que eu mais me afeiçoei nessa passagem toda da vida. E ele é testemunho de Jeová. E uma pessoa boa também, mas testemunho de Jeová. E ele me falou um dia uma coisa que, você vê, né? A gente às vezes não pensa. E ele, agora uma perspectiva minha. E esse rapaz, ele tinha uma vida tão lascada, de dificuldades, as mais difíceis. E mesmo assim, encarava com a cabeça erguida todas as dificuldades pelas quais passava. E até certo ponto eu pensava, poxa vida, se eu tivesse na vida desse cara, será que eu também agiria assim? E vejamos, até espírita, lúcido, né? E a gente não coloca o pé no calçado do outro, a gente não sabe muito bem como a gente se comportaria. E ele me falou uma coisa um dia que marcou do ponto de vista de avaliação assim de mim mesmo. Ele falou, sabe, quando eu pego aqueles dias em que está muito difícil, que parece que eu não estou aguentando, eu pego e vou ajudar os outros que estão pior que eu. E aí eu esqueço de mim. E eu falei, puxa, olha que é uma presença de espírito. E veja, não é espírita, mas é uma pessoa que alcançou uma certa lucidez de que todos nós necessitamos de cultivar nossa vida servindo. Porque Jesus já havia dito isso. Se você, se cada um de nós necessita de ser o servidor maior de todos, né? Se queremos ser o primeiro, que sejamos o último. Só que trazer essas passagens para uma contextualização do dia de hoje é muito difícil. Porque mesmo nós, muitos dos espíritas, a gente vai para o centro espírita, faz oração, dá passe, frequenta a reunião mediúnica, mas saiu de lá, o negócio é, eu quero dinheiro, eu preciso ganhar, não interessa, eu puxo o tapete do outro aqui. E a gente faz leva uma vida que não tem paralelo com aquilo que a gente prega ou acredita. Então, esse é a questão que eu gostaria assim, de a gente refletir, né? Legal. Bom, infelizmente estourou nosso tempo aqui. Nós estamos numa prosa boa aqui. Eu vou me despedindo, é o último programa do ano, mas como nós brincamos, semana que vem já é ano que vem, e nós continuamos por aí, né? Inicia o ciclo todo de novo. Felizmente, com a ajuda da internet, nós não paramos, continuamos fazendo programas o ano todo aí. E vamos continuar fazendo nessa virada também. Um beijo a todos que estão nos assistindo. E que 2021 chegue com a plenitude que a gente está precisando. Rogério, suas palavras, as suas últimas palavras, alguma consideração que você queira fazer. Depois eu passo para o Alex também, além das considerações, fazer uma oração para nós, Alex. Eu gostaria de agradecer aos amigos aí que, de uma maneira muito gostosa, proporcionaram esses minutos agradabilíssimos da minha parte, né? Que eu acredito também que para quem está acompanhando aí também pôde se deliciar, né? Com o conhecimento dos amigos e agradecê-los não somente pela noite de hoje, mas também por todo o trabalho que vem proporcionando, cada um segurando o seu pedacinho aí na alça do caixão, graças a Deus. E com muita felicidade também rogar a Cristo para que a gente possa continuar por um tempinho um pouco maior também aqui na Terra para poder cultivar esse solo que cada um de nós escolheu. Então, nesse final de ciclo também, deixar essa mensagem de esperança para todos aí que às vezes acompanham, angustiados pelos problemas, todos que estamos enfrentando. Tenha fé, porque o futuro vai ser melhor e a primavera vai chegar. Um beijo a todos e um grande abraço. Eu gostaria também, de minha parte, de agradecer aos amigos, ao Rogério, ao Sérgio, nessa noite, por ter nos proporcionado condições de trabalhar e esse bate-papo útil, maravilhoso, que foi bom para mim, eu tenho certeza que foi bom para vocês e para aqueles que nos assistiram e que Deus nos conceda, né, que Jesus nos proporcione lucidez e saúde para que a gente possa trabalhar mais. Eu gostaria de deixar aos nossos irmãos todos uma pequena poesia do Gibran, que é muito linda, que ele diz o seguinte: Amai-vos uns aos outros, mas não façais do amor um grilhão, que exista antes um mar ondulante entre as margens de vossas almas. Que nós possamos amar um ao outro sem fazer do amor uma prisão, um grilhão, sabe? Uma algema, uma corrente. Que possamos amar sem exigir tanto do próximo. Que possamos amar mais do que desejar ser amados. Que nós vamos fazer no 2021 melhor. E que o 2020 vai ser exemplo de esperança, de fé, para que nós possamos no futuro dizer: nós vencemos. Por isso, nesse instante, ó Pai querido, queria agradecer por esse ano, por tudo que passamos, pelas provas, pelas expiações, pelas dificuldades, mas também pelas benesses. Nos tornaram mais fortes, mais resilientes, para aqueles que souberam aproveitar os ensinamentos, a fé se tornou inquebrantável e o amor incondicional. Que essa realidade possa ser a realidade de todos nós. Que possamos vencer as arestas, ainda que não aparamos, e que possamos ser mais felizes hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. E que, acima de tudo, seja feita a vossa vontade, mestre querido, não a nossa. Que assim seja. Boa noite a todos, e uma boa passagem de ano.